ovo dentro de cada pastel é uma delícia. Que isso, tá? Azeitona. Azeitona. É, e uma pimentinha também. Abriu, abriu! 6 da tarde, estamos chegando! Com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, com a telefonia Big e com Damiler. A moda está nas ruas. E aí, KG? E aí, beleza? Bom final de tarde. Bom final de tarde, KG. KG, tu quer dispensa do programa para poder ver o jogo do Grêmio, KG? Não, cara, claro que não. É uma sacanagem esse horário, né, cara? Sacanagem. Ainda mais quando a gente sabe que é tudo para beneficiar o Corinthians. Cara, né? Mas aí que tá aqui o Corinthians. O Corinthians é um time que tem muito desempregado, tá lotado para Pacaembu. Duas coisas, eu não entendi porque o Porã batucou junto, porque hoje não é dia de batucar o hino do Corinthians, né, Porã? Não, é campeão, dos paulistões. É uma crítica, destrutiva. Eu tô aqui de coração aberto. Aberto demais, ontem. Elas estão descontroladas. Peito aberto. Que isso, elas estão descontroladas. Ai, ai, ai, ai. Estão descontroladas! Fala, Porãozinho! Aqui já recebo 3 pedradas. Olha, gremista brigando! Peraí, mas eu não terminei. A segunda, em nome do grande número de corintianos de Santa Catarina. Boa tarde. Desculpa. Não, eles estão pegando essa mania com o Marcos Pianges. Chama o Marcos Pianges, ele fica, ele dá palestra na apresentação. Boa tarde, Sopi. O importante é que eu não estou fazendo da exceção à regra. A minha regra é dar boa tarde, mas hoje eu abri uma exceção. Abriu a exceção, é verdade. Não me foi permitido, não tem problema, eu sigo a regra. Boa tarde. Vê que foi o teu próprio colega de time aí que te criticou. Sim. Ah, daqui a pouco estão se pegando a soco. Não tá unido o grupo. Não tá unido. Vamos recomeçar com a Jay Porã. Fala, Piangers! Esbarrei num bolo de glacê e aí meu iPhone ficou todo cheio de glacê. Parece que caiu cal nessa porcaria. Acho que isso aí não é glacê. Pra quem não conhece o Marcos Piangers, um iPhone é a coisa mais importante da vida dele. Sabe o Homem de Ferro? É uma secada. Ele tem uma extensão no corpo dele que são tecnologia. Não tem mais, largar o telefone lá. O iPhone é meu. Tem que largar lá. Largar o telefone lá. Inclusive tá lá na minha mesinha, lá. Fala, Potter. Boa tarde. Beleza, boa tarde, Potter. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem do Galpão Crioulo. Acorda a audiência da RBS TV todo domingo, bem cedinho, 6h15 da manhã, né, compadre? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 6h15 da manhã. Muito com bem. Com reprise na TV. O Neto queria que Morocha fosse a música de abertura do Galpão, mas ele foi voto vencido. Morocha. Posso fazer um pedido? Todo. Claro, Pico, olha o pedido. Só hoje, a tela ligada pra ter a sensação de ter visto o jogo. Não. Entende? Deixa ligado ali, só pra gente. Porque deixa eu desabafar. É um desespero. Bi, celularzinho lá no canto. Tá. É um desespero. Não, mas o meu não é iPhone. Não, mas é smartphone. Porque no meio do jogo vai vir uma mensagem pra ti, tá 1-0. Posso pedir uma coisa pra tu? Botem os fones, queridos, por favor. Calem as bocas. Eu não tenho fone. Posso botar? Não tá funcionando. Pi, deixa eu te falar. Falar pra ti que nem eu falei pro KG. Tu quer sair pra ver o jogo? Não! De verdade! Não! Mas eu quero, posso? Sabe aquela coisa de tu tá do lado da TV, saber que tá passando o jogo e a TV tá desligada? Desligada. Então ela ligada, eu posso não olhar, mas eu vou ter a sensação de ter visto o jogo. O nome disso é segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança! Senão você dança! Senão você se cansa e dança. Ah, mas desabafei, já tá bom. Então vamos nós aqui, nós vamos informando a nossa audiência. Ou a nossa audiência vai nos informando via Twitter, Facebook e outras redes sociais aí sobre o resultado de Corinthians e Grêmio, tá bom? 31 de agosto, hoje é dia. 1-0 Corinthians. 31 de agosto, hoje é dia do nutricionista. Olha que legal. E também dia nacional do outdoor. Além dos outdoors. Pra quem não tá ligado, é aquela propaganda. Que a gente vê nas ruas, né? Aquelas placas enormes, propagandas gigantescas e tal. Dia do outdoor. Dia do outdoor. Isso é coisa de publicidade. Só o nego velho não sabia o que é outdoor. O que é outdoor, nego velho? Eu, pra mim, aqueles trocinhos de papel que os caras vão colando um do lado do outro, que é daqueles tipo jogralzinho de papel, não é? Não. Mais ou menos. É, são pedaços grandes de papel que são colados um lado do outro. Não, é verdade. É, né? Nego velho conhece lambi-lambi e olha lá, né, nego velho? Olha, eu colava do tempo da goma arábica, querido. Grude, já colou com grude. Boa, boa. E gaúcho, boa. Gaúcho fala outdoor, né? Outdoor. Que é o certo. Outdoor. Gaúcho, tem mais amanhã. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Quero pedir desculpas mais uma vez pra nossa audiência pela minha voz aqui, pela minha voz anasalada, que eu tô com uma sinusite feia. E a vacina. E é o que tem. Mas vacina não é contra a sinusite, né? Nem se nota. A gripe. Nem se nota, querido. Nota tua sim, voz, meu. Continua veludada, maravilhosa. Obrigado, amigo. É, todas as rádios do mundo almejam ter essa voz. Obrigado. No seu microfone. Sabe que hoje pela manhã eu acordei e pensei, cara, não vou poder fazer meus programas na rádio hoje. Os programas que eu apresento, não vou poder fazer. Aí eu pensei, quem é que pode apresentar o Pretinho Básico? Eu, né? Uma vez que o Maurício Amaral, que é o segundo, que é o interino desta cadeira aqui, não está em férias, eu pensei, o Almir. Almir seria o cara, né? Aí tu resolveu vir. Aí eu acordei de verdade pra vida e falei, não, eu vou apresentar o programa. Isso acontece comigo também. Isso se chama superação. Melhor. Superação é a cara da superação, do sucesso. É isso aí. Obrigado, Almirzinho. Valeu. O pelado deve ser um troço também de manhã cedo, né? Esqueceu já? Pelado grande. Não, sim, esqueceu, né? Já esqueceu como é muito que é. Bonito. Depilado. Posso dar uma dica depilado? De como levantar da cama? Pode. Desperta o celular, tu fica assim, não acredito. Bota o celular longe, cara. Não, tu pensa num problema do trabalho. Pô, eu não saio mesmo. Pega e foca nele, sabe assim? Tem muitos problemas no trabalho? O Potter é de contas, aquele cara, né? Que chega pra namorada, amor, temos um problema no trabalho. A secretária tá grávida. Fazer chato, a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Já mandou um abraço pro cara? Mas ele faz pra você. Nosso amigo Lelo lá, o Lelo. Já mandou, Lelo, já mandou. Claro, claro, grande abraço pro Lelo, hein? Opa, mas alguém é só se focar, entregou, tava junto. É só focar no trabalho, viu? Vamos aos destaques comentados, então, focando aqui no Pretinho Básico. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Neste momento, Mr. P, pra quem não tá vendo, e óbvio, ninguém tá vendo a não ser nós aqui no estúdio, Mr. P está produzindo, porque isso, o nome disso é produção. Tá cevando. Está cevando. Não. Cevando, todos produzindo nós cevamos. Não dá, né? Mr. P está produzindo um chimarrão, produzindo, velho. Olha, tá bonita aquela erva. Eu já vi ele botar lá dentro daquela erva clipe. Tá bonita aquilo ali. E mexeu e cuspiu. E vai e virou, e jogou pra cima, deu três pulinhos, plantou bananeira e agora meteu a água. Tô esperando a hora que ele vai meter a bomba. E meter a bomba tem toda uma ciência. Quem vai meter a bomba sou eu, Magnata. Ele tá esperando então, pra eu meter a bomba, vou meter a bomba. Inclusive, aquela erva ali é a erva do Magnata. Estamos trabalhando com esse produto aí, ó, pra todo verão, hein? Bem verdinha. Todo verão, já chegou. Muito já bem. Chegou, Magnata. Só chegar e entrar no site. 16 lá. Bairros de Porto Alegre ficam sem água no fim de semana. Várzea. Várzea completa. O motivo é uma obra do Demai. A suspensão será parcial em alguns bairros e começa a partir das 5 da tarde de sábado. Os bairros atingidos são, atenção, Montserrat, Bela Vista, Petrópolis, Rio Branco, Moinhos de Vento, Independência, Centro Histórico, Farroupilha, Bonfim, Cidade Baixa, Santana, Floresta, Azenha, Santa Cecília, Auxiliadora e Higienópolis. Nossa. Eu vou tomar banho lá na casa do prefeito. Não fala, vai minha tomar casa. Banho na casa do... Eu vou tomar banho na casa do na prefeito. Minha casa, na minha casa. Do arroba Carvalho, arroba prefeito Fortunati. Cara, vou tomar banho na sua casa. Peter, aproveita e vê se tu dá um jeito no chuveiro do Potter lá, cara. Tá, reclamou inverno inteiro que não vai tem como tomar casa. Banho lá. Vai lá. Já me acostumei. Vai lá e toma um banho lá e já arruma o chuveiro dele. Depois reclamam da Zona Norte, tá vendo? Vai ter água tranquila. É verdade, Pia. Zona Sul e Zona Norte vai ter água. Vila Nova vai ter. Beleza. Proposta de orçamento prevê salário mínimo de R$619 em 2012. A ministra do Planejamento, a Miriam Belchior, entregou hoje o documento para o presidente do Senado, José Sarney. Com isso, o valor subiria dos atuais 545 para 619 a partir de janeiro já de 2012, com pagamento já em fevereiro, portanto. Salário mínimo serve de referência para o salário de 47 milhões de trabalhadores brasileiros. Percentual de correção pela proposta do governo será de 13,6%, que é uma boa correção. É, não tá mal, não tá mal. A julgar mal. Pelo que a gente vê aí, é uma boa correção. 619, né? 15 mil dividido por 619... O que é 15 mil? Por que 15 mil? Quero saber quantos salários mínimos ganha um vereador em Porto Alegre. Ah, tá. Não, mas não, tu viu que não vetaram, né? O aumento deles. Sabe por quê? Pretinho básico botou o dedo na ferida, não, brother. Vamos ver até quando, né? Até quando isso vai... Não basta botar o dedo na ferida, tem que escarafunchar. Na imprensa toda, só nós reclamamos disso. E a gente acha que foi a gente. A gente acha que é verdade. E eu fui a favor. Fui voto vencido. É, e o Pi foi a favor do aumento. Vai se lançar a vereança logo. É, claro. Vai se lançar logo. Já tá com o olho aqui, ó. O Pi tem que se lançar. Tem que se lançar. O Pi é um político. Pra gente se livrar do Pi, né, cara? Deputado federal, né? Eu acho que deputado federal. Começa galgando, né? Não, Pi. Fica 4 anos com a gente aqui, né? 4 anos aqui, né? Deputado estadual, então? Em Santa Catarina. Deputado estadual, tu fica aqui. Eu acho que tem que ser vereador por Canoas primeiro. Eu concordo com o Já que o pessoal da prefeitura vereador gosta tanto de ti lá. Eu acho que em Canoas o Pinão celeste. Vereador pro Canoas. Especialista em orçamento participativo, né? Depois não é tu que quer mudar ali a tua comunidade. Aí tu pode ir lá no orçamento participativo e falar o que tu bem entender. É isso aí. Entendeu? Cara, o Pi tem que ser senador logo. Obrigado. Aí a gente vai estar incentivando um negócio que a gente sempre condena aqui, que é porque é político sem carreira, pô. O político ele tem que começar de baixo. De baixo. Tem que começar, né? Centros comunitários, vereador, dali a pouco, consegue um deputado estadual, puta, deputado mas aí federal, eu já vou estar com 70. Senador, mas depois não pode ter pressa, Pi. Mas olha o Sarney tá com 212. Olha a cara do aí depois tu pega uma secretaria, um ministério e te arruma. Não, a minha ideia nem faz os caras aí. A minha ideia é um articulador. Um centralizador. Imagina a reunião com o Pi, cara, do orçamento para o radicalismo. Cara, mas nós todos os dias aqui participamos de duas reuniões diárias. O Pi ele vai ganhar pela força nas discussões. Vamos ver aqui. São quantos? Seis. Desses seis. É voto aberto, né? Sétimo. Nós vamos ter que abrir. Tá. Não, com exceção de mim. Desses seis, quantos votos eu teria aqui na mesa? Eu votaria em ti, certo? Eu votaria também. Eu não apenas votaria em ti, como faria a tua campanha mais para o interior. Eu votaria em ti, certo, Pi? Eu já votei em tanta bomba, cara. Que mais uma não teria problema. Não. Mais esperança. Tu não seria uma bomba, então. Eu já votei em tanta bomba também. O Mr. Pi não tinha que ser deputado, mas ele tinha que legislar. Não, mas não é legislar. Executar. Prefeito, cargos executivos, ministro, secretário. Eu confio no Mr. P, entendeu? Eu também. E pra executar tem que ser um cara que tu confia. É isso aí. Né? De lidar com uma gama de dinheiro e distribuir aquilo corretamente. Perfeito, entendi. Então, senão eu vou ter que enfrentar muita gente. Ou seja, é prefeito. E aí vai ter primeiro prefeito de Canoas, então. Pode ser? Prefeito de Canoas? Não, entendi. É um bom cargo. Eu tô sentindo uma negação de Canoas no discurso do Pi. Não, não é. Essa cidade que tanto acolheu, só piora. Mais de 260 mil são afetados pelas chuvas em Santa Catarina. O número de municípios em situação de emergência também já subiu, já são 12 agora. A gente já falou isso no programa da UMA. É, mas vale lembrar, né, cara? O Oeste foi a região que teve sua infraestrutura mais comprometida, segundo informações da Defesa Civil de Santa Catarina. Era isso, cara. Tem aqui sobre o Ricardo Gomes também. Os médicos retiram sedação e Ricardo Gomes abre os olhos e se movimenta. A gente falou isso. Também falamos às 13. O produtor das 18 tem que ouvir o programa das 13, pô. Ricardo Gomes já tá melhor que o América Mineiro, hein? Eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira. 6h15, prefeito Mr. P. Muito bem. Prefeito, fechou. A partir de agora, o pronunciamento do prefeito. Mi prefeito. Nicolas Kenny Oliveira. Ô, Nicolas Kenny. Casualmente de Canoas. Ó. Oh, Mr. P. Eleitorado. Eleitor de Mr. P. Mr. Pre, pô. Diz o seguinte aqui. Se alguém tenta, pergunta sem respostas. Uma delas, se alguém tentar ser um fracasso e conseguir, ele será um sucesso? Sim, será. Claro. Conseguiu a meta. Se propõe, né? Meta é sucesso. Conseguiu meta, suicídio, né? Sucesso. Suicídio, cara, bem executado, um suicídio, ele é um suicídio sucesso. Tem suicídio que é melhor que o outro, né? Tem suicídio melhor que o outro. Portanto, esta pergunta teve resposta. É importante que no suicídio você obtenha sucesso. Porque aí você é fracassado duas vezes, na vida e no suicídio. Portugal, o cara encontrou um esqueleto com a medalha, né? Campeão mundial de esconde-esconde. Se não podemos falar com estranhos, não podemos ter novas amizades. Essa foi muito boa. Nova amizade, né? Eu acho que o ditado se refere a pessoas estranhas, como eu. Não se deve falar comigo, assim. Mas pessoas normais, não estranhas, pode se eu encontrasse o Porã e o Pianges na rua de noite... Tu ia falar com o Porã. Eu ia falar com o Porã. E o pessoas não, mas é uma atravessam da rua. Mas é uma pergunta que tem resposta. Só porque a intenção não é essa. É estranho um que tu não vai ter amizade. Prefeito, pela ordem. O Marcos tá na fase mais estranha dele, porque ele deu uma parada no cavanhaque e ficou Ewok. Foi esquisito. Tá na fase Ewok. Tô sem queixa. Você que não viu o Guerra nas Estrelas, bota aí no... No é YouTube, Ewoks, que é a tribuzinha dos bichinhos lá que o Marcos fica muito parecido. De lado quando... assim eu pareço o Simpson, né? Porque não tem queixo aqui que nenhum. Coisa, então, cara. Não tem nada mais legal do que ficar falando de nós, né, cara? Vamos falar do que tá lá fora. Vamos fazer uma coisa que não é legal. Segue o e-mail. Vamos fazer outras que não é legal, que é falar do que tá lá fora. Se o Pinóquio falar, meu nariz crescerá agora, o que acontece? Não cresce. Não vai crescer. Ou vai crescer mais tarde. Não, mas se não cresce, é mentira. Só então, portanto, mas o até agora... é mentiroso. Mas se ele mentiu, em que cantão vai crescer? O que, que ele vai falar, Pi? Se meu nariz crescerá agora, ele diz. Não, impossível. Não, porque ele pra crescer, tem que mentir. Mas então, se não vai crescer, ele mentiu. Ele mentiu. Então vai crescer. Meu nariz vai portanto, crescer. Portanto, o Pinóquio tem... teve resposta. Muito bom. Tem resposta. Então, até agora, três perguntas que seriam sem resposta, nós aqui do Pretinho tem resposta pra tudo. Ainda que equivocadas. Sim, mas temos, né? É que depende da intenção do Pinóquio nessa pergunta. Se ele tá falando, meu nariz vai crescer se eu mentir... Aí... Não, mas não tem ser. Aí não cresce. Não, bom, não importa. Não, tem ser, mas existe a intenção e as fadas... Não, mas ele tá afirmando. Ele tá afirmando. Meu nariz crescerá agora. Tá, ok, vai crescer agora. Mas aí as fadas olham na intenção do Pinóquio. Certo. Se o Pinóquio tá dizendo se eu mentir ou se eu não mentir. Se somos o que comemos, os canibais são os únicos humanos? Essa aí me deu cansaço de pensar. Eu já falei demais, eu me abstenho, né? E finalmente a pergunta que todos querem saber a resposta. Veja que respondemos todos, né, meu caro Nicolas? Mas esta, como o Corinthians foi campeão mundial sem ganhar a Libertadores? O Corinthians consegue coisas que só o Corinthians consegue. O Peter acabou de responder. Tem uma explicação que, aliás, vale hoje. Aonde é jogado o campeonato, o time campeão nacional joga o campeonato mundial FIFA, independente de onde ele for jogado. Certo? Foi assim em Abu Dhabi, foi assim no Japão no final desse ano. Então, Corinthians, ele era o campeão brasileiro daquele ano e por isso ele jogou o Mundial. Por que o Palmeiras não jogou se o Palmeiras esse era o campeão da Libertadores? Esse é um erro. Não, o erro é o Corinthians ter jogado. Ele foi organizado pela FIFA. Mas teve algum outro colocado aqui no Brasil, brasileiro, cara. Não teve o Vasco também? O Mundial foi jogado em 2000 e jogaram o campeão da Libertadores de 98, pra alegrar o Rio de Janeiro. Certo, legal. Né? E botaram o Corinthians, que era o atual campeão brasileiro de 99. Certo. E 98. E aí teve a decisão do Mundial no Japão entre Manchester United e Palmeiras. Exatamente. Campeão da Libertadores. O Flamengo é considerado pela FIFA campeão mundial? Claro, ele tem É óbvio. Mas o Grêmio não é pela FIFA. A FIFA reconhece a Copa Intercontinental Toyota como os campeonatos mundiais daqueles anos. Só que a FIFA organizou o campeonato de 2000, que o Corinthians ganhou, e a partir de 2005. Esses campeonatos da FIFA, eu não sei se o prefeito concorda, não tem valor nenhum, né, prefeito? A FIFA só faz cagada. É muito esquisito esses campeonatos da FIFA. Procede, todos, em especial os gaúchos, são todos campeões mundiais. Vamos ver aí, Cajezinho. Vinha pela estrada... Vinha pela estrada uma caravana de motociclistas fortes, bigodudos... Maravilhosos. E suas poderosas motos, quando de repente eles veem uma garota a ponto de saltar de uma ponte a um rio. Eles param e o líder dele, particularmente corpulento... O líder do grupo. De aspecto rude, salta, se dirige a ela e pergunta... Que diabos você está fazendo, baby? What the hell are you doing, baby? Que diabos você está fazendo, baby? Eu vou me suicidar! Responde suavemente a delicada garota com a voz cadenciada e ameaça pular. O motociclista pensa por alguns segundos e finalmente diz... Antes de saltar, por que não me dá um beijo, baby? Por que não me dá um beijo, baby? Ela acena com a cabeça, bota de lado os cabelos compridos, encaracolados, e dá um beijo longo e apaixonado na boca do motociclista parrudão. Gostei, gostei. Depois dessa intensa experiência, a gangue de motoqueiros aplaude. É isso aí. O líder recupera o fôlego, alisa a barba e admite: Ah, esse foi o melhor beijo que me deram na vida, baby. Ah, esse foi o melhor beijo que me deram na vida, baby. É, tem tradução, baby. É um talento que se perderá caso você se suicide, baby. É um talento que se perderá, baby. Me diga, por que você quer morrer, baby? Por que você quer morrer, baby? É que meus pais não gostam que eu me vista de mulher. Juvenal, Juvenal, Leite, 6 horas da manhã. Quem mandou foi o Renato Vargas. Ah, muito bom. Ah, bom, agora tu lembrou bem o Karnak aí, hein? Karnak. Juvenal, tá frio aqui, tá muito poluído. Eu, como é? Vai, esqueci. Não, e tem a melhor de todas, que é negrinho, branquinho. Um branco negão. Alma não tem cor, porque Karnak, eu sou branco. É uma bujanra, né? É uma bujanra. É, as duas únicas músicas legais. É verdade. Eu achei legal que tu esqueceu. É, foi bom, né? E aí, Marcos? Claudemir Dornelles Lima, ouvi vocês falando de bombadinho de academia. Bom, sou personal trainer. Digo eu para o KG, seu idiota. Por quê, meu? Os caras que gritam na frente do espelho, provavelmente, escreve ele aqui, provavelmente são atletas de powerlifting. Adoro. E os outros tô fora, que ficam se olhando no espelho... De pau o quê? Lifting. Powerlifting. E olha os outros que ficam se olhando no espelho devem ser fisiculturistas. Ah, tá. Com relação à mulherada, elas não gostam de bombados, mas sim de karatê. E de carinho. Karatê grana. Karatê carro, karatê dinheiro, karatê grana. É. E carinho, sapato carinho, carro carinho e tudo mais. Valeu, galera, adoro vocês. Escuto todos os dias, manda um IDD pra todo mundo da minha academia. Meu nome é Claudemir, mais conhecido como... Claudete. Fera. Fala, fera. Grande fera. Ô, louco, bicho. Homem, ontem no show do Rick Martin eu ouvi... Ah, grande fera. Eu ouvi de uma mulher, de uma senhora que estava acompanhando um outro senhor. Maravilhoso. E a senhora disse o seguinte: nunca mais eu quero ver barriga tanquinho na minha frente. Porque todos os barrigas tanquinhos que estavam no palco do Rick Martin ontem eram gays. Maravilhosos. Todos de corpos esculturais. Preconceituosos. Belos corpos masculinos e tal, porém todos gays. Tem um que é hétero ali. Não tem. Tem um não, que é hétero. Não tem. Que é o resto que passa todo mundo é homem. Talvez o iluminador. Tem um que é hétero ali. Abraço, Oswaldo Perrenot. Só tem um que é. Só um. Não sei, hein. Não sei. Porque tu tá duvidando do Oswaldo Perrenot. Sério? Caraca! Um abraço, Oswaldo. Mas o pessoal bruxa, tava reclamando que o show do Rick Martin foi muito passivo, assim. Não, não foi bem ativo, foi cara. Bem, foi bem ativo. E aí, Potter? Foi ativo e passivo. Tu teve tava no Rick Martin também, Potter? Eu tava, não. Tava, o Potter ontem, o Potter, nego, a vida do Potter entre ontem e hoje foi uma montanha russa. Ontem ele tava no Rick Martin, alma, amor, sexo, música, e hoje ele entrevistou o Minotauro. Na Expo Inter. Tu gosta de emoções fortes. É, forte. Minotauro, gente, muito boa. Ele chegou a morder o microfone? Não. Cara, o Minotauro, ele tem 1,95m. E tem barriga tanquinho, Potter? Muito, né? Não tem. E 1,5m pros lados, né? Não tem mais barriga tanquinho. Tem barriga titânio, né, cara? Que botou de titânio naquele... Qual é o cara que modela com a massinha a orelha dele, cara? Não tá legal aquele trabalho dele, cara. É, eles todos têm, né? Por causa do kimono. Tem que contratar um cara pra fazer um trabalhinho melhor ali, cara. Aí de vez em quando estoura aqueles troços, né, cara? Aquilo ali é a orelha que fica friccionando, às vezes no tatame e às vezes no kimono. Ah, pensei que judô e jiu-jitsu. Eu pensei que fosse o mesmo cara que faz a plástica da Ana Maria Braga. Que nas friccionar nas coxas não dá nada daqui. Não, não dá nada. Eu perguntei pra esse cara: se eu tu tá na boate assim com tua mulher, tu vai no banheiro, eu chego na tua mulher, assim. Né? E aí tu volta do banheiro e tem um cara ali buzinando ela no ouvido: o que tu faz comigo? Se fosse eu, assim. Ele falou assim: ah, eu chegaria e falaria assim: com licença. Claro, bem, né, tranquilo, cara? Né? Porque se eu fosse o Minotauro, eu já chegava dando uma botada não, no meio da boca. Sabe por que o Minotauro não faz isso? Porque ele é um lutador profissional. É um cagão. Ele é profissional. E como profissional, a confederação que regulamenta o esporte não permite e toma a tua carteira de lutador profissional se tu brigar na rua. Mas era de chamar de bundão, né? Ah, é o bundão. Ó, sua bichona, por que tu é tão feio assim, Minotauro? Vamos no Rick Martin. Esses caras aí. E ele tendo que aguentar pra não perder. Quando a arte marcial adentra num cara que faz a arte marcial mesmo, sério mesmo, certo. Sabe? Quando o cara entrou nela, assim, ele não briga. Tchê! Não briga. Muita disciplina, claro, cara. Não, cara. Aí sabe o que acontece? Aí vira esporte. É isso aí, cara. Mas na verdade o UFC é igual a Legião Urbana. Até é legal, mas os fãs são uma merda. Não faz. É mais ou menos isso. Um abraço pro Ramon. Aliás, a gente viu aí uma jogada interessante. Boa. Da Rede TV, que comprou os direitos de transmissão ao vivo do UFC e tal, e até porque a Globo julgou violento o esporte e não queria passar às 10 da noite em TV aberta pra todo o país, na Rede Globo, na RBS TV, por exemplo. Um troço tão violento. Mas agora se arrependeram. Não, mas sabe o que acontece? 13 pontos de audiência na Rede TV. Tem rejeição. O esporte, MMA, luta livre, né? O mix de artes marciais tem uma rejeição, sabe? A Globo nada da Globo é assim, ó. Não vamos fazer. Nada disso. É claro que tem um sentido, tem um porquê. Mas há uma rejeição muito grande. Nada na Globo tem rejeição, né, cara? Tanto é que na Sport TV, nos canais paralelos da Globo, assim, sabe? Tá chegando devagarinho pra mostrar que é um esporte, que tem uma técnica. Mas tu pode apostar que ano que vem o UFC Rio 2012 vai ser Rede Globo. Absoluta certeza. Rede Globo, com certeza. Como o box demorou muito tempo pra chegar e chegou. Eles querem fazer um UFC na Amazônia, já pensou? Vai ter. Direto da Amazônia. Vocês viram um UFC que teve numa base militar nos Estados Unidos? Não viram isso? Não. Seria legal eles lutando já no meio da floresta, né? Se bem que alguns lutadores iam se perder na floresta ali entre um animal e outro. Os japoneses, eles adoram isso, né? O Minotauro disse hoje que tocou. Uma vez ele lutou num estádio com 108 mil pessoas. Que isso. No Japão. E aí, o povo mais educado do mundo. É o povo que mais pratica artes marciais, no geral, né? Aham. Acho nascedor, mano. Mas aí entra toda a disciplina. Só que aí eles acham dinheiro pós maremoto e levam no banco o dinheiro. Porque não é deles, né? É verdade. Outro mundo, né? É outro mundo, né, amigo? Eu vou até contar uma piada, né? Piada do poder! Apoio! Restaurante Aquilo. Aquilo sim é bom de comer. Oba! Aí um avião tá a caminho de Goiânia quando uma loira na classe econômica se levanta, caminha para a primeira classe e senta-se ali. Aí o moço observa o que ela faz e pede para ver a sua passagem. E diz para a loira que ela pagou por classe econômica e ela deve sentar nos fundos. E a loira responde: sou loira, sou bonita, estou indo para Goiânia e vou permanecer aqui mesmo. A aeromoça vai até a cabine e fala ao piloto e o copiloto que tem uma loira sentada na primeira classe que deveria estar na classe econômica e não quer voltar pro seu assento. Aí o copiloto vai até a loira e tenta explicar que ela pagou somente por classe econômica, que ela deve sair dali e retornar ao seu assento. E a loira responde: eu sou loira bonita, estou indo pra Goiânia e vou permanecer aqui. O copiloto diz ao piloto a mesma coisa. Provavelmente eles deveriam ter a polícia esperando quando eles aterrissassem pra prender essa mulher loira que não queria cooperar. E aí o piloto diz: você disse que ela é loira? Vou falar com ela, sou casado com uma loira. Eu falo: loires. Ele vai até a loira, sussurra algo em seu ouvido. Ela diz: ok, me desculpa. E aí se levanta e sai da classe primeira lá pra última classe. E aí todo mundo fica de boca aberta assim: tá, mas o que tu disse pra ela, piloto? E eu disse pra ela: a primeira classe não tá indo pra Goiânia. Ah! Muito bom. É boa a piada, hein? Mas a piada é boa. Quem mandou, sabe quem foi? Quem foi? Mr. Jones de Caxias. Mr. Jones and me. Que beleza. Vai, nego velho. E por falar em voo, tinha um voo comercial saindo de Porto Alegre. O piloto era gaúcho. Tchê! Santiago no Boqueirão, Salustiano Flores. Opa! Ligou o microfone e começou a conversar com os parceiros. O Eringada aqui, o piloto, o capitão Salustiano. Vasca tropeiro, parido com orgulho em Santiago no Boqueirão. Local de macho. Deixei a China e meu cavalo pra ter a satisfação de acompanhar os senhores e as senhoras desta bagasta, que é o voo Tchê 426, com destino a São Paulo com escala em Floripi. Nesse exato momento, temos voando a 9 mil metros de altura, querido. Chacoalhando as melenas. Velocidade zita de 860 km por hora, querido. E já temos sobrevoando também a cidade de... barbaridade, querido. Como foi acontecer isso? patrão, velho, uma queca gata. Aí os passageiros escutaram aqueles gritos do cara falando no microfone, seguido de um barulho infernal. Não! Não, querido! Segundos depois, o Galdério pega o microfone, meio rindo, meio sem graça, e diz: Desculpa aí, cheirosada, pelo esparramo, querido, aqui na cabine. Mas é que eu me descuidei e me escapou das mãos a cuia do mate. E eu vou te dizer que caiu em cima das minhas bombachas novas, querido. Sabe como é? Água quente, né, querido? Que tal? Até me queimou meio os ovos. Vocês precisam ver, cara, o que ficou na frente das minhas bombachas, querido. É uma loucura. Isso tudo no microfone, tá vendo? Falando com... papo. Nisso gritou um cara lá do fundo: Ô, gaúcho! Tu tem que ver como é que ficou, foi a parte de trás das minhas calças. Olha o seu grito aí, cara. Comandante, comandante, quando pega o microfone pra dar o recado. É demais, né, cara? Imagina. É a máscara. O poder que um cara desse tem, velho. Ele tem 300 vidas, no mínimo 300 vidas ali na mão dele. E algumas aeromoças pra ele. E algumas aeromoças também, assim como comandante, como comissários de bordo e tal. Mas isso é muito estranho. O motorista do ônibus, tá? Ele não é assim, né? Não. Até porque ele dirige um ônibus, né, cara? Não, mas tá, eu dirijo um ônibus, tu dirige um ônibus, todo mundo dirige um ônibus. 42 pessoas. Mas o sistema de som dos aviões me impressiona, né? E o inglês das aeromoças. Não, porque na verdade o que mais interessa na informação, o cara não entende. Como é que é, Neto? Atenção, tripulação, é muito importante que você saiba que nesse momento... Por aí estaremos na bola. Que nem telefone celular. Aí tu fica assim, né? É mais ou menos isso. Atenção, tripulação, informamos que dentro de alguns instantes... Muito bom, é aí, cara. Celular também tem aqui. É, alô? Ô, meu, beleza? Beleza. Cara, tô te ligando pra te falar um troço importante. Fala, meu. É que o... Porra, da tua mulher. Da tua mulher. Agora, realmente fantástico tu olhar o cara entrando na cabine, sentando ali, pilotando aquele troço. É demais. Real, não olhar. Muito embora ele só trabalhe bêbado. Em dois momentos. Na decolagem e na aprendizagem. É muito conhecimento, muito domínio, muita segurança. Nem tanto. Magnata. E o França tá aí pra nos mostrar que não é tanto assim. E os pilotos de F5 de caça, então, cara. Eu não gosto de olhar pros pilotos, porque tem piloto que tem a cara da morte. É melhor não olhar. Eu também acho. Também acho melhor não olhar. Daquela fotinha, a fotinha no obituário da Zero Hora, assim, o piloto tá, a capa da Veja, o piloto, a cara dele, assim. A fotinha aquela com cap. Esse aí vai ficar bem na capa da Veja, né? Tu olha assim, vai ver, ó, semana que vem ele vai estar bem, né? Eu viajei com uma pilota agora, uma japonesa. Ah, é? Ah, não, bateu em... Tu tá louco, sério? Foi embora, cara. Não se recusou? O pneu do... Eu fiquei sabendo quando ela já tava lá em cima. O pneu do avião era aqui todo branquinho, cheio de branquinho. Maravilhoso. Pneu do avião com branquinho. Marcado o pneu do avião com branquinho. E foi o melhor voo, cara. Claro que foi o melhor. Os para-choques, do avião, tudo arranhado. Tudo arranhado. Azar sem azar. Risco de espelhinho retrovisor. Primeiro avião com espelhinho retrovisor dentro da cabeça. Rodinha alanhada. Risco de batom fora. As calotas do avião quebradas. Asa raspada. Demais, cara. Muito bom. Mulher não pode dirigir. Hoje, de novo, tive essa comprovação. Um abraço à RBS TV de agradecimento que contrata motoristas mulheres para dirigir sua frota. Tem no meu contrato que eu não saio. Patrola comigo, só motorista homem. Sério, cara? Sério. É meu contrato. Isso é legal. 37. Isso é inclusão. Isso é inclusão. É que isso aí... Eu só peço que essa mesma atitude aconteça com os anões, né? Porque a motorista não tem na RBS ainda. Demorou. Mas tem motorista não, mas como é que vai ter? Eu quero motoristas anões pra dirigir auto-choque, só se for. Eu quero anões nessa empresa. O Potter só quer motorista homem porque depois ele leva pra tomar um banho na casa dele. Que isso. Vai Porã. Tenta aqui, uma melhor aí, Porã. Tem aqui, ó. Várias. Quanto mais Fabrício... demorar, Porã, mais vai demorar pra te ver quanto é que tá o jogo. Na quinta série não pode colocar professora gostosa. 36 já minutos, Porã. Tem aqui, ó. 2-0 Pérolas faladas pelos pretinhos. Favor ler às 18. Na quinta série não pode colocar professora gostosa, disse o Potter, 19 de agosto. A Ellen Roach poderia ter um orfanato que eu encarava, disse Potter, dia 19 de agosto. Não acredito. Pior que chover depois de lavar o carro e ter que cagar depois de tomar banho. Porã, dia 19 de agosto. Legal, só dia 19 de agosto. Foi bom o programa do dia 19. Frisa aí. Só existe amizade entre uma mulher e um homem se a mulher for gorda. Pianjas, 19 de agosto. Deixa eu falar, aproveitar o parênteses aqui. Uma menina gordinha hoje falou comigo no centro de Porto Alegre, magoadíssima. Um beijo pra ela, não vou dizer o nome dela. Todas as gordinhas, cara. E ela me chamou no cantinho pra dizer: bah, tu não faz ideia do quanto doeu. Ah, do quanto sofre, né? O dia que eu ouvi. Eu tento me sentir. Que a frase é, que só seria. Amigo. A minha, se fosse gordinha. E aí eu disse, ah, mas é assim e tal. Contei pra ela até aquilo que a gente, inclusive, brincou, né? Há uma hora que tem que ponderar algumas coisas e tal, não sei. Sim, que. Eu tento aqui. O que importa é o que tu é e não como tu tá. Mas só pra mandar um beijo pra ela. E aí, casualmente, já volta por toda a turma que eu encontrei. E os votos do prefeito. Boa, ah, boa, sim, boa, sim, boa, sim. Boa. Fez corpo a corpo hoje, prefeito? Ah, fiz. Durante uma, aliás, é uma das coisas que horas. Eu mais gosto de fazer, e vocês sabem disso. Corpo a corpo, claro. Eu adoro caminhar, vai se dar bem, vai se dar shopping bem. Em qualquer lugar. Corpinho a corpo, encontrar. Né? Corpinho a corpo. E digo mais. Beijou criança? No carro hoje, ainda não. Ainda não. Estão com essa dificuldade. Não tem tanta facilidade pra isso aí. Mas, cara, pra substituir. Quer beijar uma criança, eu acho, agora. Pra substituir o Fortunati, ninguém tem o melhor perfil que o Pina. É, obrigado. Perfil, né? Literalmente. De depois que eu conversei muito com a turma toda da QI, o Thiago, Fábio, Suelen, Carla, Juliane, Marconi, Rita, depois que eu fiz essa visita, encontrei também o Marcelo e. Na volta, cara, parei o carro numa sinaleira e uma menina numa esquina. Ficou olhando pra mim assim, reconheceu e abanou, eu abanei pra ela. Quando eu ia arrancar o carro, ela... Se jogou na frente. Ela gritou de fora, ouço o programa de vocês e tal, e aí assim que eu arranquei, ela disse, vocês salvaram a minha vida. Ah, e aí tu aí parou. Eu dei uma reduzida, tentei chegar mais perto, mas não pude parar muito, e ela disse, olha, rápido, ela veio caminhando na calçada pra acompanhar, dizendo pra mim, há quatro anos atrás eu precisei de um transplante. Olha aí, vocês mais falaram uma. No programa, que legal, para, salvaram, cara, a minha vida, meu nome é Daisy. Que legal. E aí eu disse, manda um e-mail contando isso e tive que arrancar porque não podia trabalhar o trânsito. Que uma coisa absurda. E encontrar as pessoas na rua que nos acompanham e saber o quanto a gente faz parte da vida das pessoas. Saibam vocês que vocês fazem muito mais parte da nossa vida do que vocês fazem. Muito bem. Muito bom, Pedro. Prefeito! Muito bem. Porazinho, perdeu a vez, Porazinho. Não, perdi a vez. Tem que terminar aqui. Fabrício, um abraço, Henrique. Fabrício daqui. Obrigado, Mr. P. Obrigado. Eu tento aqui sempre nesse programa incluir você, mulher gorda que nos ouve, né? Incluir você nesta sociedade hipócrita e preconceituosa. Que aqui nesse programa, muitos falam mal de você, gordinha. É, o meu projeto já é com anões. Eu faço de tudo por você, gordinha. Então não reclame de mim nas ruas da cidade. Mas parei um pouquinho. Nem de mim, rápido, por favor. Rápido. É preciso, eu falei pra menina, tem que saber de quem vem e o que tá dizendo. Não e dá as, pra ouvir as vozes frase, se confundem, não cara. Dá pra ouvir a frase sobre uma gordinha é do, com o Pianjas. Fala isso de uma forma que não é a mesma que eu. Mas é preciso entender que o Pianjas é um cara que brinca diferente do como eu brinco. E ele não é ofensivo e não é na intenção de machucar. É apenas claro compreender que é. Quem está falando e por que está falando. É diferente, claro, isso é importante. É na intenção de machucar. Ah, tudo bem, mas às vezes tu não consegue. Não é sempre. Bonita. Tá, olha só, eu queria só encerrar o papo com o Porã. Porã, tu quer acabar, Porã? Não, é que o e-mail do nosso ouvinte, Fabrício de Oliveira Machado, o cara se deu o trabalho de escrever pro boa, programa, Porã, né? Eu boa, acho que é importante, Porã, né? Terminar Porã, o e-mail. É importante a gente respeitar a nossa audiência. É importante, né? E respeitar a nossa audiência reside onde? Onde? Lendo, reside em ler os e-mails dos ouvintes e também não praticar bullying contra os ouvintes. Isso, bem. É verdade. Imagine você que nós temos uma legião de gordinhos nos ouvindo, gordinhos e gordinhas, e que se sentem mal por serem gordinhos e gordinhas, e não são gordinhos e gordinhas porque querem ser gordinhos e gordinhas. Porque a vida impõe-lhes isso, entendeu? Busca e aí a gente libertação. Vai lá e faz o quê? Toca na ferida daquele cara que tá ali feliz da vida ouvindo o programa que a gente faz. Eu não acho certo isso. Muito bem, Feta. Muito bem. Eu não muito acho bem. Certo isso. Assim como eu não acho certo, a gente não lê o e-mail do ouvinte, cara. Vamos abraçar e beijar as gordinhas aí, gente. Vamos ter esse ato de carinho. Você que vamos. Tem uma gordinha por perto, bicoca. Tá, mas é que não dá. Todos nós não dá pra abraçar uma. Terminando aqui com o e-mail de Fabrício de Oliveira Machado, de São Pedro do Sul. Mais algumas frases. Trator, bosta e animal. Essa é a vida real da Expo Inter. Potter, dia 26 de agosto, às 18 horas. Gostei. Não sei se foi uma. Foi e boa. Tem mais uma frase que me preocupa aqui. Eu não estava nesse programa. Potter, dia 26 de agosto. Tu já comeu, Porã? Essa foi a frase proferida por esse rapaz. Isso é uma pergunta, né? Viu como às vezes é bom desrespeitar o ouvinte e não ler até o fim? E aí o ouvinte diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Quem disse isso foi Aristóteles. Muito obrigado, Fabrício de Oliveira Machado. Muito bem, vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. O programa de hoje, ô Cid Moreira, ainda não, daqui a pouquinho. Fica sentadinho aí, por favor. Programa de hoje temos uma oferta só. E aí, galera do Pretinho, beleza? Devido à realização do sonho da aquisição da casa própria que eu e minha querida esposa realizamos, teremos que nos desfazer do nosso jogo de sofás, porque não combinou com a casa nova. É um lindo jogo de sofás na cor verde. Eu adoro sofá verde, cara. Em ótimo estado, pouco tempo de uso. O jogo de 2 e 3 lugares, o sofá custa R$1.000 e estamos pedindo uma bagatela de 300 clientes. Estou levando fotos por e-mail para a gente ter interessado. Sofá, a venda, arroba, Magnata. Algumas coisas que estão saindo de milho, são verdes. E aí, meu querido Almir? Como é que tá, meu velho? Eu tô muito bem, tirando essa constipação nasal aqui, tá ótimo. Nem se nota, viu? Nem se nota. Nem se nota. Parece que tu tá falando dentro de uma lata de Nescau. Isso mesmo. Exatamente, todo constipado, Nesquik, né? Que é menor ainda. Tá todo entupido, né? Desculpa, esfarrapada. Boa! Por mais de 1 ano no Porã. E aí? E deu toda 100% de acerto. 100% de desculpa, esfarrapada. Do Porã. Não teve um erro. Mas sempre assim, ó. Fazer um ano testando esse produto, né, Almir? Testando, então não tem erro. É uma loucura. De desculpas farrapados do seu empregado, né? Empregado. É, seu marido, né, meu porra? Pode ser, tanto faz, tanto faz. Marido, que mais faz? Papai, não me levou no estádio hoje? Não, papai não leva. Papai, por que papai não apareceu hoje à noite? Ah, papai, fica em casa. Por que papai não dormiu em casa? Papai, quem é você, papai? Nem me viu crescer. É, porra. É verdade. Vai, Almir! É, e aí tem também aqui a garrafa de água reciclada. Tá, mas e não vai dar uns exemplos de desculpas esfarrapadas? Já tipo dei vários. Rosa, aquela. Ah, piada! Dei vários. Exatamente. É daí mesmo. Porão, uma vez ligou pro Pianges. Quer que eu conte, não? Conta. Pianges. Porão, uma vez ligou pro Pianges. Não, o Pianges ligou pro Porã. Pianges? O Pianges ligou pro Porã. Pianges ligou pro Porã. Aí atende Porã. Vai, Porã. Alô, e aí? Ô, Porã, é o Pianges? Pianges! Ô, cara, faz lá pra mim que eu tô sem voz, cara. Foi assim. Impressionante como perde a voz, Porã, né? Que coisa. Faz tempo que tu. É mesmo, cara. Faz tempo que tu tá perdendo mais que eu, hein, Almir? Mas ô, Almir, não, Almir, e aí, Almir? Almir que tem mania, detector de desculpas farrapada. Muito bom. Compro já o seu. Show de bola. Cupom de desconto. 50% de desconto se escrever ali no campo P-O-R-A. No campo minado. Exatamente. G-O-S-T-A-D-E. Você gosta? Continuando? M-I-G-O. Show do intervalo, voltamos em cima. De volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 6:52 pra 8 minutos pra 7 da noite. Posso dar mais um recado aí? O que houve, Almir? Mais alguns produtos? Não, tá ótimo. A gente já tá bastante atrasado, Almir. Vamos falar rapidamente de esporte aqui. O nosso patrocinador está esperando ansioso por isso. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, Potter? Vasco, Ceará, 0-0 intervalo. Corinthians e Grêmio, 1-1 no intervalo. Gol do Douglas de falta, tá? Às 20h30 tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Curitiba, Cruzeiro e Figueira. 21h50, São Paulo e Fluminense, Avaí e Flamengo na ressacada. Já deve ter trânsito agora, né? Na ressacada aqui, pertinho. E Inter e Santos no Beira-Rio, 21h50. Neymar e Ganso jogando. Talvez o último jogo do Neymar pelo Santos, hein? E talvez o último jogo... Será? Sabe o que eu cheguei a pensar em ir pra ver o Neymar? Fecha a janela, né? E a chegada do Neymar lá o que aconteceu, no aeroporto, né? É um troço hoje impressionante. Pois é, pensei em ir pra ver o Neymar. Ah, ia ser muito bem recebido. Ela tem um camarotezinho pra te colocar lá, Pi, bem legal. Falando sério. Falando sério. Camarote, um amigo meu, que certamente vai ter um lugar lá, se tu quiser, vai ser bem recebido. Dá pra pensar. Prefeito, né? Prefeito e último jogo, Botafogo e Palmeiras, tá? Se enfrentam hoje também. Tá. Certo? O que mais? Só isso? É isso aí. Beleza, então. Vamos dar uma girada aí. Vai daí, KG. Ler no Pretinho das 13. Não, esse aqui Puts. Não. Coisas que nossas mães diziam. Não, esse aqui tá muito grande também. Não, para de pegar aqui. Uma não tem pressa, viu, KG? O homem entra no bar e pede uma cerveja. Olha, hoje é o seu dia de sorte, freguês. O senhor compra uma e toma três. Boa! Sério? E quanto é que custa? É 50 centavinhos. Caraca, cara, que beleza. Tá, beleza, eu quero também um bife e uma batata frita. Tá bem? Custa um real. Um real? Não pode ser. Cadê o dono desse lugar? O dono desse estabelecimento? Tá lá em cima com a minha mulher. Ah! Mas o que ele tá fazendo lá em cima com a tua mulher? A mesma coisa que eu tô fazendo aqui com o bar dele. Manda um ai, Dedé. Ai, Dedé. É pra turma 212 ai. Do técnico em contabilidade da Maria Rocha em Santa Maria, Felipe Greco. Duelo de frases rapidinho, pode ser? Claro. Manda aqui o Christian, que tem Cristo no nome, né? O Christian é o cristão. Cristão Teles. Já tá dormindo. Isso. Às vezes você tem que esquecer o que você quer. Pra começar a entender o que você merece. É o silêncio de estudo. O Mr. P. Sentado no vaso. No gol do índio, domingo. Comparar a própria vida com a de outro é viver a vida do outro ao invés da própria. Família incrível, muito bom. Mas ninguém marca o índio. Muito bom. É um DJ também muito bom. Tá tocando, hein? Datas livres. Eu ouvi no meio. Mas ninguém marca o índio. Eu ouvi. Essa é boa, hein? Tem outra frase do cristão. Todos fecham seus olhos quando morrem. Mas nem todos enxergam quando estão vivos. Essa é uma boa pra você aí, corno, que tá nos escutando. Sem aplausos. O olho. Não é você, corno. Nós, cornos. Não, fala por dos ti. Dos cornos. Fala por ti, meu. Mr. P. Traçava o plano de governo da prefeitura de Canoas. Exatamente. É a última frase, porque o Cid já tá ali do lado de fora. Do corpo a corpo. Na verdade, esse aqui é o slogan de campanha de Mr. P. Mr. P, pra prefeito de Canoas. É. Mr. P, o amor não correspondido traz inspiração. No correspondido. Obrigado. Prima da Zuleika, né? Exato. Eu já conheço as duas priminhas. Já fizeram coisas juntos? Já. A gente tem penetração nesse departamento. Estou buscando. Eu passo o rodo nas letras D. Você que manda é Alexandre, não é? Isso, eu lembro. Isso. Quem é este velho? Eu não estou entendendo. Qual ele está se metendo com as minhas mulheres. Eu, não, é velho. Ele tem essa aparência judiada, mas ele não é velho. É a aparência. É todos nós, é Grêmio, na verdade, é temos aparência judiada. Né? Isso aí não é culpa do Grêmio dos anos 00. Eu vou fazer os salmos, que é importante. Deixa eu te falar uma coisa, Cid Moreira. Ah, porra, não me venha. Não venha tentar me enrolar agora, que eu vou fazer os salmos. O que é, Cidão? É que infelizmente tu fica te papagaiando aí falando. Papagaiando um caralho. Calmou. Não, não é verdade. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Tchau. Salmos diz assim: está aberto meu microfone. Posso fazer? Pode, vai lá. Estamos no ar? Sim. Fazer. Ah, agora melhorou. Vai, puxa, uma vez, tem horas que eu tenho vontade de mandar. Conta até 13. Não, conta até 13 e vai. Não manda, cara. Não manda. Um, dois.